Seção 15 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. São João del Rei, de Afonso Celso. Afonso Celso, Minas Gerais, Ouro Preto, 1860. É um dos vultos mais simpáticos da nossa literatura odierna, pela naturalidade e espontaneidade com que escreve. Tem composições poéticas delicadíssimas e, em prosa, tem páginas de incontestável merecimento. Político militante no antigo regime, é depois da República que mais se tem acentuado a sua individualidade literária, a julgar, pelo menos, pela qualidade e pela quantidade das suas produções após o advento do regime democrático. Afonso Celso tem publicado Prelúdios, Devaneios, Telas Sonantes, Poemetos, Camões, Vultos e Fatos, Minha Filha, O Imperador no Exílio, Lupe, Rimas de Outrora, Notas e Ficções, Um Invejado, Guerrilhas, Giovannina, Romance Dialogado à Afeição de Ibsen, Contraditas Monárquicas, etc. E traduziu em verso A Imitação de Cristo. Escreve assiduamente na Revista Brasileira, pertence à Academia Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico. É oficial da Legião de Honra de França. São João del Rei. Pitoresca localidade São João del Rei. Tiradentes, há um século, reservava para a capital do Estado Livre que sonhara fundar. Como nas grandes metrópoles europeias, corta um rio pelo meio. Risonho e atraente o aspecto geral, outrora opulento empório de mineração. Cidade de verão das mais procuradas hoje em dia, delicioso clima, casando o conforto de um centro civilizado à salutar simpleza campesina. População genuinamente mineira, lhana, afável, independente. Magníficas igrejas dominam-lhe as iminências. São João goza da justa celebridade de ser, talvez, o ponto do Brasil onde mais solene pompa revestem as cerimônias da liturgia cristã. Música religiosa não a ouvi ainda tão impressionadora como ali. Num dos templos, mostra-se imagem devida, no dizer da crônica, ao célebre Aleijadinho, vulto lendário de Minas, artista inculto e genial, cuja tradição bizarra vive na imaginação popular em curiosos traços sobrenaturais. Contam que depois de levar anos estudando o mecanismo das asas dos pássaros, fabricou um aparelho com o qual conseguiu voar. Apesar da deformidade física de que lhe resultou o apelido, artista insigne era-o, sem dúvida, escultor e arquiteto. Produções realmente notáveis atestam seu valor. Contratava a confecção de figuras de santos, sua especialidade. Encerrava-se semanas inteiras num aposento, sem instrumentos visíveis de trabalho e recusando tomar alimentação. Sumia-se um belo dia misteriosamente, deixando a obra acabada, quase sempre um primor. Em virtude de prescrição médica, saíamos cotidianamente, minha esposa e eu, perambulando sem rumo. Recordávamos essas tocantes legendas e admirávamos a incomparável natureza, respirando o ar diáfano e puro. Subíamos a ladeira de um morro que sobranceia a povoação, coroado de pequena capela. sentados nos degraus da entrada, esquecíamos as horas, observando as casas, manchas brancas orladas de verde, os campos ondulados e serpejando ao longe o Rio das Mortes, assim sinistramente denominado por causa de obscuras guerras nos tempos coloniais. Seguíamos, outras ocasiões, pela rua larga à margem do rio. Eleva-se aí a cadeia. Em monótona inação, penduram-se os condenados às grades, metendo a cabeça por entre os varões. Distraem-se a ver os transeuntes. Caras sinistras e lívidas, grenhas imundas. Causavam-nos pena e vago terror. Em certas horas, suscitava-nos admiração. Custava-nos a crer houvesse no mundo crimes e criminosos. Minha filha. Fim da sessão 15, gravado por Rogério Maciel.